Boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje voltamos à ficção. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. Bem-vindos a mais um Conversa de Esquina. Começámos com os London Grammar e este Strong, música nova a rodar aqui na Rádio Zero. E hoje voltamos à ficção porque temos de regresso Sarah Butler, um regresso aqui às Conversas de Esquina em nome individual. Olá, como Olá. Estás? Olá, é tudo bem? Isto era a pergunta que eu gostava de fazer em todos os programas. Como estás? Estou bem, obrigada. Vou sobrevivendo à conjuntura. Crise, essas coisas todas. Não, é Natal. Não vamos falar disso. Ah, pois é, sim, estamos perto. Não vamos falar disso. O Natal, para quem quiser enviar prendas, faço faça o favor de desencaminhar para a Rádio Zero. Nós agradecemos. Não vamos estragar a magia às crianças. Não, o Pai Natal existe e anda por aí na Lapónia ou em qualquer sítio que se assemelhe a isso. Sara, já percebi que está tudo bem contigo? Estás está? Com Olha, um bom gostei ar. Muito desta música que acabaste de passar. Olha, tens um bom gosto musical. Ah, pá, obrigado. Pá, música não, mas vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Isto 2014. Isto 2014 vai ser muito bom e o vocalista é muito giro. Pesquisem no Google London Grammar. Vai ser um dos grandes hits de 2014. Sara, já te perguntei se estavas bem? Estás aqui impecável, excelente, espetacular. Quando surge a palavra televisão em alguma conversa, sentes saudades? Ai, Jesus. não é a questão de sentir ou não sentir saudades. A televisão é neste momento uma coisa, entre aspas, que eu deixei de lado. Não estou concentrada na televisão nem nada que se relacione com esse meio. Porque, como se costuma dizer em bom português, estou noutra. Mas há um bichinho na televisão? Não, o bichinho vai haver sempre. A partir do momento em que tu entras numa produção e começas a trabalhar desde muito cedo, é óbvio que o bichinho vai permanecer durante muitos e bons anos. E permanece, e eu sinto que ele cá está a dizer olá, constantemente diz olá, mas não é algo que eu queira ou que me sinta preparada para fazer neste momento. Eu tirei um tempo e estou em período de aprendizagem, como se costuma dizer. Mas não tens receio ou não sentes que és um bocadinho a Sara da televisão? Ainda o és? Receio como assim? Não, de ficar rotulada só um meio de comunicação, eu sei que tu tens outros interesses. Sara Butler da televisão, é algo que tens medo de ficar rotulada até? Sim. Sim, especialmente porque o meu aspecto físico não mudou muito, não é? E então continuo a ser associada à rapariga, à menina, não é rapariga? À menina do Inspector Max, à Catarina Mendes, aquela loira oxigenada que andava permanentemente a chamar um cão, e isso para a minha vida não é muito agradável, porque já passaram alguns anos, há 10 anos. Mas por ti retirava, ainda hoje dá aos fins de semana, mas por ti já tinhas retirado o Inspector Max Dor? Obviamente que sim. Mas é algo que ainda notas? Não, mas é assim, temos que pensar também no que está por trás disto, se as crianças gostam de ver e se o público mais jovem gosta de assistir, não, óbvio que não vais tomar essa atitude. Mas eu por mim já o teria feito há muito tempo. Porque já está a repetir para aí pela 20ª vez, talvez. Sim, agora estou a repetir a primeira série. A minha, não foi a minha estreia, mas foi quase a minha estreia em televisão. Lá está, eu basicamente quando te anunciei para este... Isso não é muito agradável. Para este programa, basicamente tu continuas a ser, perante muito tal menina do Inspector Max, nós falámos disto, pá, há um ano atrás, mas tu ainda continuas a ser reconhecida como tal na rua. Sabes que já tenho reparado que isso mudou nos últimos 2 anos, sim. Nos últimos 2 anos a coisa tem estado a arrefecer. Já não sinto aquelas enchentes de gente e aquelas abordagens esquisitas, bizarras, que eu costumava ter, fosse onde quer que eu estivesse, restaurantes, supermercados. Já não sinto isso. Até por parte dos mais jovens já não sinto tanto. Há aquela dúvida. Há aquela de, será que é? Será que não é? Não é? Há aquela dúvida porque também a tua cara não muda de um momento para o outro. Tem, os traços permanecem. Apesar de avançares na idade e ires crescendo, há coisas que vão sempre permanecer. Agora não sinto essa pressão, não sinto o que sentia há uns anos. Mas esse afastamento da televisão foi propositado? Vou parar com isto? Claro, foi propositado porque não vale a pena tu estares a bater na mesma tecla durante muito tempo, porque mais tarde ou mais cedo essa tecla vai-se partir. Mesma coisa com outro tipo de coisas, isso acontece em tudo. E eu pensei que já estava na altura de tirar um tempo. Eu, se reparares, eu faço sempre uma produção por ano. Eu comecei em 2000, na TVI. Em 2001 fiz um filme, depois fiz uma produção para a RTP, depois fiz uma produção para a TVI, outra para a SIC. Eu faço sempre uma produção por ano, mesmo que seja curta, mas é um projeto. Tenho sempre um projeto televisivo ou cinematográfico por ano. Agora decidi que estava na altura de ter, sei lá, 2 anos sem um projeto ou sem uma produção, porque... já estava na altura, já não estava satisfeita com aquilo que estava a fazer. Apesar de ter gostado da última produção que fiz, do filme da RTP, apesar de ter gostado de tudo, do argumento, da própria fotografia, da filmagem, gostei de tudo, até das interpretações, gostei da escolha de atores, eu não me sinto bem, sinto-me quase como uma carta fora do baralho, ou um elefante a entrar dentro de um hotel de luxo. Mas quando é que queres voltar a estar numa relação com a televisão? Quando me sentir preparada. E neste momento não me sinto preparada. Mas não definiste um prazo? Não, não, porque estas coisas não têm prazos. Os períodos de aprendizagem nunca têm prazos. Nunca, tu não vais dizer, bem, vou agora começar a estudar uma matéria e tenho que acabar de estudar isto no dia tal, do mês tal, do ano tal. Tu não vais definir um deadline para acabares o teu período de aprendizagem. É uma coisa contínua. É uma coisa que tu vais aprendendo umas coisas aqui, outras coisas ali, vais vendo umas coisas novas, vais convivendo com outro tipo de pessoas, de culturas, vais assimilando tudo isso e no final acho que estás mais apto, digamos, ao que estavas no início e aí sim já podes dizer, acho que estou preparado, mas não estabelece um deadline, tanto que eu não estabeleci nenhum deadline, nenhuma data específica para terminar o meu período de aprendizagem. Estou fazendo outras coisas. Mas isto nunca foi pensado ou estruturado para ser um fim de carreira na televisão? Nunca colocaste essa hipótese? Não, é um fim de carreira na televisão. Eu tenho tido várias propostas de vários canais, inclusive de canais generalistas, de TVI, por exemplo. Tenho tido propostas para bons papéis centrais e tenho recusado porque tenho outras prioridades neste momento e não me sinto capacitada ou preparada psicologicamente ou fisicamente para me atirar de cabeça para uma aventura de 10 meses novamente, porque como eu digo, não sei, pode fechar muitas portas, pode abrir muitas portas, mas também pode fechar muitas portas. A palavra não em ficção não pode ser a morte do artista. Não tens medo que com esses recursos constantes algum dia se esqueçam de ti? Claro, é óbvio que tu pensas nisto e nunca vais dizer, né? Nenhum ator se chega à frente para dizer, bem, estou com um bocado de receio que não me chamem, que... Mas há pessoas que já têm essa coragem de o fazer e assumem perante toda a gente. Agora, é uma coisa que tu vais pensando para ti, não expões, mas claro que tenho receio e espero que não aconteça, apesar do meu afastamento, espero continuar a receber propostas, porque assim percebo que tem algum valor, não é? Neste campo tem algum valor e esse valor já foi reconhecido e continua a ser reconhecido, apesar das minhas recusas e das minhas hesitações típicas de Sara. mas o seu discurso, para quem não conhece a Sara, ela continua muito jovem, uma rapariga muito bonita, só falta aqui o cozinho ao lado, não estou a brincar. Mas diz um discurso que para um jovem da nossa idade, nós temos idades bastante semelhantes, não compactua muito com aquilo que se vive na ficção nacional. Tu ainda achas que isto de ser ator, de estar na televisão, é um princípio, é um meio para se ficar famoso em Portugal? Ou já se deixou essa moda de lado? Não, continua a ser, claro, continua a ser. Também depende da forma como encaramos as coisas. Tu continuas a ter os reality shows, continuas a ter muitas pessoas nos castings para este tipo de coisas. Se de hoje para amanhã há um casting a nível nacional para uma nova série do género Morangos com Açúcar, tu não vais ver falta de pessoas a concorrer. Há sempre muita gente a querer entrar à força neste meio. Nem que seja através das agências de modelos, que muitas vezes acontece, tu inscreveres-te numa agência de modelos, permaneces lá durante uns anos ou uns meses, depende da rapidez do processo, e depois és chamado para uma produção, para um papel, nem que seja um papel secundário, mas depois és chamado para entrar no meio televisivo. Tens várias formas de entrar, não digo que seja através de uma, especificamente através de uma agência de modelos ou através de um reality show, mas tens sempre formas de entrar, nem que seja com, entre aspas, com as famosas cunhas que são sempre necessárias e que dão muito jeito, não é? Mas há sempre formas de entrares. Por isso, te respondo à tua pergunta, não penso que a coisa tenha arrefecido. Eu acho que continua a haver sim muita afluência a este tipo de projetos. Mas achas que em Portugal quer ser mais conhecido do que ser ator? Há aí uma... Não vamos generalizar. Não, porque cada um é como é. Não gosto, eu não gosto de estar a falar por outras pessoas, porque eu não sei, de facto, eu ainda não sou médium, não é? Sim. E não consigo ver o que é que vai na cabeça das pessoas. Mas, pelo que tenho observado, está tudo muito dividido. Tens pessoas que não ligam nenhuma a isto e que acham que isto é uma brincadeira e que nem sequer veem televisão. Por um lado é o meu caso, né? Quase não vejo televisão. Mas depois tens outro lado. Tens o lado do espectador assíduo que está sempre ali a ver, consome todas as novelas, todos os reality shows e depois tem todas as aplicações no telemóvel para estar sempre a par das notícias e quem é que saiu da Casa dos Segredos e porque é que saiu e o que é que se passa cá fora. Depois há essas pessoas mais envolvidas neste tipo de coisas. Por isso te digo, não acho que... Não vamos estar aqui a generalizar. Tens vários tipos de pessoas. Tens uma... É tudo muito heterogéneo. O que é que a febre Morangos com Açúcar significou na ficção nacional? O que é que trouxe? Os Morangos com Açúcar, a primeira série dos Morangos com Açúcar trouxe muito bons atores. Tu tens muitos bons atores que aí andam. Alguns já foram para os Estados Unidos trabalhar, coisa que não há cá. Já foram para os Estados Unidos e trabalham bem. Pelo que percebo, têm trabalho e têm formação específica. Ou alguns foram trabalhar, outros foram ter formação. Mas tens muitos bons atores que saíram dos Morangos com Açúcar e que ainda estão aí a trabalhar, mas depois tens outros que não, comem tudo na vida, ou és bom ou não és bom. E esta criação agora de Morangos com Açúcar, que existe a série I Love It? Não sei. Eu sou muito sincera, eu não sei de que é que estás a falar. Quer dizer, sei porque chamaram-me para a série. Mas achas que... Mas não sei de que lançar, é que se trata. Pode lançar novos talentos. Tem muitos traços semelhantes aos Morangos com Açúcar, tem muita gente nova. Achas que há qualidade para lançar talentos? Depende de cada um. Se és profissional e se interpretas bem a personagem e encarnas bem a personagem e vives intensamente aquilo que estás a representar e aquilo que está representado na história, eu acho que essas pessoas sim têm capacidade para ir mais longe. E são essas pessoas que vão ser chamadas para outros projetos porque têm, de facto, talento e capacidade para avançar. Agora, se tu estás lá a trabalhar e só estás interessado em ganhar o dinheirinho ao fim do mês e estás interessado nas fotozinhas que vêm nas revistas pequeninas, as tuas fotos e o que é que vai acontecer e mexeriques e triques e mexeriques, isso acontece o que acontece normalmente em todos os postos de trabalho, todos os empregos. Ou não és bom? Ou és bom? Temos matéria-prima para ter atores que marquem uma geração como tivemos atores que marcaram a geração dos nossos pais e que marcaram a geração dos nossos avós. Temos qualidade para dizer este são a nossa referência. Claro que temos bons atores. Temos uma Dalila Carmo espetacular. Temos, sei lá, uma Margarida Marinho espetacular também. Tens uma Margarida Villanova, que infelizmente foi para Macau para ser merceeira. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Temos muito bons atores, sim. E esses atores sim têm capacidade para mostrar Portugal, mostrar o que de bom existe em Portugal ao nível da ficção nacional. Não digo estes, mas muitos mais. Há muitos profissionais nesta área que são excelentes e pessoas que são mesmo capazes de mostrar o que vale a ficção nacional neste momento. Mas depois tens outros que nem tanto assim. Falaste há pouco de trabalho de alguns atores portugueses que estão nos Estados Unidos. Há caso, por exemplo, da Benedita Pereira, que está nos Estados Unidos também a trabalhar, e da própria Sim, Daniela Roa. Foi um exemplo. Que faz um sucesso enorme no NCIC Los Angeles. Tu achas que nós temos atores a mais, ou oferta a mais de atores para o nível de produção que podemos ter em Portugal? Sabes que nós temos muito bons atores que não estão na televisão a trabalhar. Nós temos muito bons atores que estão nas companhias de teatro, até em companhias pequenas, e que fazem peças para muito pouca gente. Tens pessoas no teatro, como é que ele se chama? Teatro de Cascais? Dramático Cascais, talvez? Não. Não sei. É o teatro, acho que é o Teatro Experimental de Cascais. Talvez. Ou no Teatro Independente de Oeiras, tu tens muitos atores que estão nessas companhias pequenas e que têm um talento do tamanho do mundo. E esses atores não são chamados para entrar em televisão. Eles próprios já tentaram, não é por falta de tentativas. Portanto, os atores que nós temos estão divididos. Estão no teatro, estão no cinema, há uns que fazem mais cinema do que televisão, estão no cinema, estão na televisão. E claro, não é questão de haver, não, de haver atores a mais. Pode haver atores, bons atores e muitos atores, mas há uma grande repetição nas produções nacionais. De outra maneira, põem sempre as mesmas pessoas. E isso acaba por prejudicar outros atores, outros profissionais da área que gostariam de estar nesse lugar e não têm possibilidade para. Há esse efeito, a televisão seca tudo em volta e só apenas quem aparece no grande ecrã que está vivo para a representação. As pessoas ainda pensam muito, muito nisso. Está na televisão, é ator, está ativo, os outros não contam. Por um lado, sim, sim. Infelizmente, é a realidade que nós temos. Achas que as pessoas não se sentem de todo atraídas pelo teatro? Mas claro, tipo que claro que quem é ator em teatro, o teatro é uma escola como não existe igual. Quem sai do teatro está extremamente capacitado para fazer qualquer tipo de papel. E eu digo isto não por experiência própria, porque eu só fiz uma peça em teatro, mas muitos amigos meus que são atores em teatro gostariam de estar na televisão e gostariam de mostrar aquilo que valem e quais as capacidades que têm para estar no mundo da representação e não têm essa possibilidade. Por isso, lá está, há muito aquela mentalidade do aquele fez produção X na televisão, no canal tal, é ator. Ou pessoas que nunca fizeram qualquer tipo de trabalho em televisão e é a primeira experiência, à terceira semana já são atores, não é? E nunca viveram na pele os aplausos do público, os nervos antes de subir ao palco, o memorizar um texto sem falhas, as pauladas do encenador. Nunca viveram isso na pele. E à terceira semana ou quarta semana já afirmarem perante muita gente que são atores é, no mínimo, caricato. E é um pouco injusto perante quem trabalha arduamente e todas as semanas e pode até ter outras profissões, mas depois sai e vai para o teatro e vai ter os ensaios. Eu sei como é que as coisas são e sei que é um pouco, é lamentável esta mentalidade. Eu não vou generalizar porque nem toda a gente pensa assim, obviamente, e ainda bem que não, mas é lamentável este tipo de pensamento por parte de algumas pessoas em relação aos atores de teatro e não só de teatro, mas... quem tem capacidade para, digo eu, o teatro, talento. Teatro faz por paixão, televisão faz pela necessidade de pagar as contas ao fim do mês? Não, de todo, claro que não. Não, claro que não, não vamos pôr as coisas nesses termos. Claro que há muitos atores que trabalham em televisão por paixão àquilo que fazem. E muitos atores que estão em televisão já saíram do teatro, portanto... Vamos cá equilibrar as coisas. Eu fiz televisão e não foi para pagar as contas ao fim do mês porque, graças a Deus, tinha uma família. Tenho uma família, mas na altura não tinha necessidade, quando até que estava no Max e estive lá durante 2 anos, não tinha essa necessidade e estava a fazer aquilo por prazer e gostava. E apesar das pessoas, dos meus colegas pequeninos, não compreenderem que tipo de trabalho que eu tinha, eu adorava fazer aquilo. Era um divertimento, estava distraída, esquecia-me dos meus problemas, adorava. E não era por necessidade. E como eu, há muita gente, não digo daquela idade, mas pessoas mais velhas, que estão em televisão por paixão. Margarida Vila Nova, como falei há bocado, é uma rapariga, uma profissional que adora fazer aquilo e adora fazer teatro. 50-50. Portanto, não é... Mas também há o outro lado da moeda. Também dá jeito de estares a receber ao fim do mês e estares a receber bem, porque a televisão efetivamente paga melhor do que o teatro. Agora é uma questão de equilibrarmos as coisas. Mas na televisão... e não sermos assim tão rígidos. Ok, voltando, estou a generalizar muito nesta entrevista. Não estás nada. Okay. Mas voltando a centrar na televisão, e vamos sempre bater na televisão e naquilo que é feito na televisão de hoje, principalmente nos canais generalistas, SIC e TVI, também com alguns lives da RTP. Para a produção que nós temos hoje em dia, a nível de quantidade e não tanto de qualidade, mas sim de quantidade e de número de produções que nós temos, nós já somos talvez o Brasil da Europa, somos a Globo. Não. Da Europa. Temos que comer muita sopinha para chegar lá. Temos que comer muita sopinha e temos que aprender muito com os estrangeiros, não só com os brasileiros, mas também com os ingleses, porque nós apostamos muito, e agora vou generalizar. Agora é a minha vez de generalizar. Não, nós temos. O que é que aconteceu? Nada. Ah, okay, pensei que tinha tudo ido. Não, desaparecido. Não, mas nós temos muito aquela coisa de. Como eu costumo dizer, e é um exemplo perfeito, uma rapariga que tem, infelizmente, isto acontece, a mim também aconteceu quando era pequenina, uma rapariga que tem acne na cara, não vai pôr uma carrada de base em cima sem tratar as borbulhas. Acho que é um pouco inconsciente fazermos isso, não é? Portanto, vai parecer um palhaço quando sair à rua, sem tratar, sem pôr qualquer tipo de creme ou de pomada para tratar o problema. Não vai, como se costuma dizer, tapar o sol com a peneira, não vai... E nós temos muito essa tendência para colmatar algumas falhas e disfarçar alguns erros típicos que temos na nossa ficção nacional. Nós temos muito aquela tendência de apostar em grandes cenários, em grandes cores, grandes figurinos e o olhar da pessoa centra-se muito em todo o espetáculo, em toda a luz. Isto também acontece nos concertos, quando nós não temos aquela certeza, vamos apostar em velinhas, pode ser que as pessoas reparem mais no ambiente, e há muito essa tendência de apostar no envolvente e naquilo que rodeia uma cena. Em Inglaterra não se faz isso, e basta nós olharmos para a BBC para percebermos que as séries se centram mais na interpretação dos atores e nas expressões faciais dos atores e não tanto do ambiente, porque os cenários são muito minimalistas. E acho que Portugal devia aprender um bocadinho a não apostar tanto em quantidade e porcarias e adereços e coisas que o fazem, e mais em qualidade e pessoas capacitadas para. Daí o exemplo dos atores de teatro e pessoas que estão aptas para entrar neste meio. Mas acho que precisam de aprender muito nesse sentido. E que tipo de erro capital é que nós cometemos? Pelo que eu percebi daí, temos atores com pouca expressividade. Que se não, tens um pouco atores com muita expressividade, tens atores com pouca expressividade. Não vou estar aqui a especificar nem a entrar em detalhes. Agora, acho que a cenografia é exagerada comparativamente a outros países. Acho que devíamos apostar mais em interpretação de qualidade do que cenografia de qualidade. Claro que é importante e claro que faz parte e claro que é interessante ter uma boa fotografia, mas não chega. Não chega. Temos novelas a mais em Portugal? Eu não sei, eu não faço ideia porque eu não sou pessoa de ver. Não, é estranho isto, ter trabalhado em televisão. Sim. E não acompanhar a ficção nacional. Mas uma TV com três novelas, uma SIC com uma novela, não é oferta a mais para um público de 10 milhões de pessoas com a repetição dos mesmos atores, como falavas há acho pouco? Acho que cada canal tem a sua função. Acho que as pessoas veem o que querem ver. E acho que se tu perguntares a algumas pessoas se há novelas a mais e se há reality shows a mais e programas de entretenimento a mais, as pessoas vão dizer que não, que gostam e que acompanham, etc, etc. Mas depois se perguntares a outro tipo de pessoas, é horrível, deviam apostar em programas lúdicos e mais interessantes, divulgação de curtas-metragens portuguesas, realizadores portugueses, concertos ao vivo, outro tipo de programas de entretenimento. Portanto, há aqui uma grande divisão. Eu, na minha opinião, não faço ideia. Eu não vejo praticamente televisão portuguesa. Vejo algumas coisas quando ligo a televisão ou quando não tenho mais nada para fazer, mas é muito raro. Portanto, que tenho outras coisas para fazer e nem sequer tenho tempo para isso. Mas cada um tem a sua opinião. Mas esse tipo de público de novela, de reality show, um público assumidamente, talvez, de uma geração mais velha, não, talvez... Não, de não. Todo. Não, tu vês jovens da nossa idade todos os dias a acompanhar os reality shows. Mas e a Casa dos Segredos, e a febre da Casa dos Segredos. Ah, porque assim, sim. Portanto, não é aqui uma questão de divisão por faixas etárias, não vamos entrar por aí. Mas na questão das novelas, achas que a nossa geração é capaz de ser uma ávida consumidora de novelas, neste caso, como a geração sei, dos nossos não pais sei. É? Nós também não, já saímos da faculdade, mas também não havia muito tempo, não é? Não havia tempo para estar a acompanhar novelas, digo eu pessoalmente não tinha muito tempo para isso. Agora, quem tem mais tempo e está em casa mais horas, é provável que haja mais essa tendência de acompanhar e de ser um espectador assíduo das novelas da ficção nacional. Uma das tuas últimas produções foi no cinema, num filme da RTP1, ao qual que deu agora na RTP2 há coisa de duas semanas, ou semana passada. Outra vez, espetacular. Pai, gosto muito, devo dizer, gosto muito do filme e principalmente do final. Eu não vou contar, mas a Sara transforma-se numa grande respondona e dá ali uma bufetada de luva branca à senhora ela dona... Ela mereceu. Não, mas isto para perguntar o quê? Para onde caminha o cinema português? Para onde caminha o cinema português? Para uma direção bastante boa. Achas que temos qualidade para ter temos grandes uma mini Hollywood portuguesa? Ter uma produção constante, uma produção que cativa as pessoas? Já se falou em construirmos aí uma cidade cinematográfica. Mas sim, não digo a Hollywood, porque são culturas diferentes. Apesar sim. de sermos, termos uma cultura predominantemente ocidental, acho que são coisas completamente diferentes. Tens o cinema norte-americano, tens o cinema europeu, são coisas diferentes. Eu acho que o cinema português caminha muito na direção do cinema europeu, até a nível de planos e de fotografia e de edição e cores, interpretações, planos, é tudo muito semelhante ao cinema europeu, contrariamente àquilo que poderíamos pensar de ser um Hollywood em Portugal. Não duvido que isso aconteça, mas caminha numa direção bastante, bastante interessante e para um sítio muito bom, com muita luz e muitos rios e muita magia, porque temos excelentes realizadores em Portugal, temos excelentes profissionais na área, não digo apenas realizadores, mas bons assistentes de produção, bons assistentes de realização, bons técnicos de sonoplastia, temos música muito boa e acho que temos tudo para termos grandes produções ao nível de cinema, grandes atores também. Acho que caminha numa direção bastante boa. Achas que os portugueses podem se apaixonar por esta nova forma de fazer cinema em Portugal, por esta nova os produção? Os portugueses em geral? Sim. Acho que vai levar um tempo. Acho que vai levar um tempinho. Acho que ainda existe aquele estigma da Liga Inglesa. Não, da Liga. Já estás a pensar em música, não é? Não, estou pensando no Chelsea Arsenal da próxima segunda-feira. Não, mas língua inglesa. Achas que há o estigma. Outra vez, língua inglesa? Sim, o estigma no cinema da língua inglesa. Da língua americana. Não sei. Há quem seja pindérico e pense que isso é um obstáculo. Não, eu não acho que seja um obstáculo. Eu acho que até mesmo música portuguesa. É a mesma coisa com a música, portanto, não duvido que o fizessem com o cinema. Se há tanta boa música em Portugal, feita em Portugal e escrita em português e que está nos primeiros lugares dos tops. Se isso acontece, porque é que haveria de acontecer o contrário com o cinema? Não faz muito sentido. Portanto, acho que a barreira da língua não entra nesta equação. É mesmo uma questão cultural. As pessoas têm que crescer um bocadinho e acompanhar mais o que se passa lá fora para perceberem, de facto, que nós estamos a caminhar numa direção muito boa. Estamos a aprender muito. Isto vou falar no nível de cinema. Sim. Estamos a aprender muito com os grandes e temos tudo para ser bons. Mas ao nível da ficção, neste caso ao nível do cinema, temos alguma relutância em gostar do que é nosso? Esta tal questão cultural que tu... Há uns anos era, isso era mais evidente. Mas estava na moda gostarmos de nós? Não, estava na moda não gostarmos muito do que era nosso e tudo o que era americano era interessante e tudo o que era inglês era bom, mas há quem continue a pensar assim, não é? Não vou criticar, tanto que eu sou portuguesa e inglesa, portanto não vou pôr isso em questão, mas agora acho que já não, acho que já até mesmo com a música já se compra mais música portuguesa, já se, por exemplo, a Márcia, o Samuel Lúria, esses todos cantam em português e são adorados. São adorados para um público muito vasto, portanto, acho que com o cinema se passa a mesma coisa. Estamos cada vez mais abertos, entre aspas, e receptivos ao cinema português e a barreira da língua não é mesmo um obstáculo. E voltando a falar de uma questão de modas, já que disputaste o assunto da música, a música portuguesa está na moda, entra melhor nos ouvidos de cada um de nós. Tá, e ainda bem que está. Achas que é, ainda bem que está, é um porque é boom bom. Que, achas que é um boom que se pode manter constante ou faz parte de um ciclo para depois voltarmos ao mesmo? Nós sempre tivemos muito boa música portuguesa. As pessoas é que agora estão mais abertas a este tipo de... e receptivas a este tipo de sonoridade portuguesa, tipicamente portuguesa. Acho que, aliás, sempre houve uma grande adoração pela música portuguesa, isso é evidente. Mas agora, sobretudo pelas camadas mais jovens, isso está a ser cada vez mais evidente. Ai, desculpa que estou aqui a fugir do microfone. No caso específico, as pessoas voltaram-se a apaixonar pelo fado. Vais falar da Gisela, João. Também, sim. Já sabia. Não, mas Gisela, João, a Namora, a Cuca Roseta, há uma série de nomes a aparecer. Há jovens, e nós somos de uma geração... Ainda bem. É que nos perguntava o que é que nós não gostávamos. Nós dizíamos, ai meu Deus, fado, horrível, não gostamos. Mas está a passar exatamente o contrário. Eu sempre gostei de fado. Portanto, eu não faço parte desse exemplo. Mas agora, há jovens que supostamente com uma determinada idade não deveriam gostar daquele género, porque também era moda na nossa altura. altura, 90% dos jovens não gostarem de fado. E agora essa paixão pelo fado parece que está também, caindo outra vez na redundância, está na moda também. Está. Está, de certa forma está na moda. E ainda bem que está. Porque se nós não chegamos ao público mais jovem... De alguma forma, como é que vamos chegar? Se os jovens não gostavam de fado e se não se identificavam com o fado, como é que nós íamos chegar a eles? Portanto, esta nova vaga de fadistas, a Ana Moura, a Gisela João, como é que se chama a outra? Coca Roseta e companhias. Acho muito bem que isso tenha, esse fenómeno, que esse boom tenha acontecido. Porque o fado é nosso, não é? E o fado tem que nos acompanhar, faz parte da nossa história, da nossa cultura. Portanto, se nós não ligamos nenhum ao fado e se nos estamos, entre aspas, a cagar e nas tintas para o fado, vai ter que, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que nos identificar com ele. Ele faz parte de nós, da nossa história. O que é que seria um mundo sem música? O que é que seria um mundo sem música? Seria como estar, não sei, seria como estar numa caixa fechada sem poder sair, tipo um caixão. Eu não conseguia. Tu és, além de... Não conseguia mesmo. Tu, além de atriz, és também cantora, és uma excelente rapariga, uma joia de moça, investigadora, um par perfeito, investigadora, lá está, era aí que eu queria chegar. Basicamente és a mulher que qualquer homem pode querer, até estou nervoso, aliás, com toda esta situação. Ai, meu Deus! Estou aqui a tremer já. Mas, porque nessa parte de investigadora, e nós falamos sobre isto, para quem não sabe, eu e a Sara... Somos de conhecidos, vá. Não comeces aqui a dar a entender coisas esquisitas. Não, eu, sério, somos amigos já há algum tempo. Já tenho problemas que me cheguem. Não queres mais que eu corri da manhã. Agora, a questão é, tu como investigador e daquilo que tu estudaste, e pegando aqui nesta música portuguesa que nós estivemos a falar, qual o papel, e tu estudaste isto e queria falar um bocadinho contigo sobre isto, qual o papel da Antena 3 nisto tudo? É um dos fatores também para a música portuguesa estar, vá lá, na moda? Vamos falar do meu projeto, não é? Sim. Da minha conclusão de licenciatura. Sim. Portanto, eu achei que este era um tema bastante interessante a abordar num projeto de investigação, dada a inexistência de temas e de investigações e trabalhos relacionados com. Portanto, eu estudei, no final da minha licenciatura, os efeitos que poderiam surgir... tanto para a audiência como para os artistas musicais portugueses, nomeadamente artistas emergentes, caso a Antena 3 fechasse portas devido à privatização da RTP. E isso foi uma possibilidade que esteve em cima da mesa, saiu na comunicação social e eu tentei pegar por aí. Portanto, não foi uma ideia que veio da minha cabeça. Acordei e pensei, bem, vou pensar agora, vou imaginar que a Antena 3 vai fechar portas e o que é que vai acontecer? Não, saiu na comunicação social, eu peguei nessa ideia e resolvi fazer um estudo piloto. Cheguei à conclusão, através da minha metodologia, que foi uma metodologia mista que consistiu na aplicação de questionários à opinião pública e entrevistas em nome individual, cheguei à conclusão que de facto a Antena 3 é a principal de todas as rádios que existem, a principal difusora de música portuguesa e a que dá a conhecer nova música portuguesa a quem não tem muito aquela tendência de ir procurar, porque nós ainda necessitamos daquela curadoria da rádio para entender o que é que se passa no mercado musical, o que é que apareceu de novo, o que é que o artista lançou no mês tal, qual é a música que agora anda aí a tocar mais. Nós precisamos ainda muito dessa ajuda da rádio, e aqui a Antena 3 desempenha um papel predominante, mas claro que se isso acontecesse, que se a Antena 3 fechasse portas, poderia haver de facto uma outra estação que surgisse que se ocupasse da função da Antena 3. Não digo que fizesse o mesmo trabalho, porque nunca iria desempenhar o papel da Antena 3. Isso seria uma ideia um bocadinho estúpida. Ainda se pôs a possibilidade da própria Rádio Radar, como tem aquele programa da Agência Lusa, divulgar algumas bandas novas, dar a conhecer alguns artistas. No entanto, não é uma rádio nacional, como é o caso da Antena 3, é uma rádio que apenas emite em Lisboa. Portanto, o resto do país iria cair na escuridão e nunca teria a possibilidade de conhecer novos artistas. E sim, entrevistei algumas bandas e percebi também que a internet é um meio extraordinário para conhecermos nova música. Bandcamp, a nova plataforma, não é nova, mas é uma plataforma que agora é muito utilizada pelos artistas para divulgar o seu trabalho, quando optam por não editar um trabalho em formato físico. Desempenha de facto um papel fundamental, a internet, os novos meios digitais, e acho que seria interessante as pessoas perceberem, dar a conhecer mais este estudo às pessoas, porque as pessoas não têm muito esta ideia de que a Antena 3 tem esta função. Mas sem a lei das cotas na rádio portuguesa, a música, lá está, a portuguesa, ficaria colocada na gaveta. Não é também um sentimento de obrigação por parte das rádios em passar o que é nacional, de cumprir a lei? Sem essa lei, se calhar, lá está, daria-se novamente primazia àquilo que vem de fora, àquilo que vem dos Estados Unidos? Estás-me a perguntar se eu acho... Isso é bom português. Estás-me a perguntar se eu concordo com essa percentagem. Não. O que eu estou a perguntar-te é, sem essa lei, sem essa regra que limita as rádios generalistas a passarem 30% de música portuguesa e obrigam o grupo RDP a passar 100% de música portuguesa, sem esses constrangimentos, se daria importância à música portuguesa? Lá está. Eu acho que sim. E vou falar o caso da Antena 3. A Antena 3 sempre o fez. Eles, inclusive, tinham aquele programa que... todas as quintas-feiras passavam música portuguesa durante o dia todo. Portanto, acho que sim, acho que mesmo sem essa obrigação legal, acho que acabariam por fazê-lo. Agora, não digo todas, mas pelo menos algumas fariam esse trabalho. O Spotify é o Google da música mundial hoje em dia? Sim, pode-se dizer que sim, mas há outras plataformas semelhantes ao Spotify, mas sim, é uma plataforma que dá a conhecer muita música, mas também que prejudica muitos artistas. Não te vou dizer que concordo ou que não concordo, mas é como tudo na vida, tem dois lados. Spotify é demasiado valorizado? Depende das pessoas. Há quem não ligue nenhuma ao Spotify e há quem não passe um dia sem ir ao Spotify. Eu pessoalmente não tenho Spotify. E que tipo de plataforma? Não tenho Spotify porque também acho que... Eu não conheço muito bem a política, não vou estar aqui a falar sem saber, logicamente, mas também não conheço muito bem a política de privacidade que o Spotify tem. Portanto... Lá está. Acho que estás a perceber onde é que eu estou a chegar. Sim, sim, sim. Portanto, acho que é um pouco... Não sei, tem dois lados. Tem um lado bom que te dá, podes a qualquer hora, mesmo sem o serviço premium, podes a qualquer hora no telemóvel ou no computador usufruir de todo o tipo de música, podes criar as tuas rádios, tem muitos benefícios, tem muitas vantagens. No entanto, e há sempre um no entanto, não é? Também tem muitas desvantagens. Vamos pensar na nova música portuguesa, nos novos artistas, como é que poderiam lucrar, não é? Com o Spotify aí a bombar todos os dias. É complicado. E há muitos artistas já consagrados que já puseram esta situação em cima da mesa e já a deram a conhecer ao mundo inteiro. E o desagrado perante a existência do Spotify. Mas claro, mas é como tudo na vida, tem dois lados. Portanto, não podemos estar a dizer se o Spotify é mau ou não é mau. É bom para muita gente, mas também prejudica muita gente. Não é? Não, agora, eu pessoalmente não tenho Spotify, não ligo nenhuma àquilo. Eu prefiro procurar do que ser eu a procurar, e não digo no Spotify, no Google, ou no YouTube, ou no Bandcamp, ou até mesmo através de algumas rádios. Prefiro ser eu a procurar aquilo que eu quero ouvir do que estar a levar permanentemente com os anúncios de publicidade do Spotify. E não gosto, não gosto. Já gostei e depois jurei para nunca mais. Formato CD ainda está vivo? Claro que está vivo. Claro que está vivo, e o vinil também está cada vez mais na moda. Perante tudo isto, perante desta internet. Não, está vivo, mas está vivo, claro que está vivo, e continuas a ver sempre CDs nas lojas, na FNAC, por exemplo, continuas sempre a ver CDs de nova música portuguesa nas prateleiras. Agora, no entanto, também como há sempre no entanto. É claro que é mais vantajoso teres o formato da edição física. Tens, sei lá, tens lá as letras, tens lá os créditos, as ilustrações, todo o grafismo do álbum, e é sempre bom ter aquela edição física na mão, até para quem gosta de colecionar é sempre bom, mas há dinheiro, não é? Há dinheiro para fazermos isso? Temos dinheiro para editar um CD, para suportar todos os custos associados à edição física de um trabalho? Se não temos, não o podemos fazer. Então vamos ter que recorrer aos meios digitais para podermos divulgar o nosso trabalho. para atribuir CDs de ouro, CDs de prata, CDs de platina e por aí, além de recorrermos à venda de CDs, também deveríamos recorrer àquilo que agora é a internet? Achas que se devia conjugar os dois fatores? A popularidade de uma banda já não se vê pelos CDs vendidos? É assim, isto também foi abordado no meu estudo. E como diz a nossa querida amiga professora, Paula Cordeiro. Paula Cordeiro, sim, sim, sim. E tem toda a razão naquilo que ela diz. Nós não nos podemos guiar, isto é um exemplo muito específico e bastante prático, não nos podemos guiar pelo número de likes que uma banda tem no Facebook para determinarmos o sucesso que essa banda tem. Será que são esses 2.000 likes, 2.000 não, porque é um número bastante baixinho, 26.000 likes ou 30.000 likes no Facebook, são essas 30.000 pessoas que aparecem nos concertos? São essas 30.000 pessoas que compram os álbuns? Não nos podemos guiar por aí. Portanto, eu vejo com a minha banda e com as dificuldades que nós temos tido muita sorte. Nós temos uma página de Facebook com pouquíssimos likes, não temos nenhuma edição física, não temos nenhuma edição digital, temos 3 vídeos no YouTube e cada vez que damos concertos temos a casa cheia. Eu não consigo perceber este fenómeno. Não consigo, e é com toda a modéstia que eu digo isto, não consigo entender, e o mesmo se passa com outro tipo de bandas, com outras bandas que não têm a mesma sonoridade que nós, sonoridades totalmente diferentes. Isso passa-se com outras bandas, mas o que é que se passa com a sociedade, não é? Não digo portuguesa, mas com a sociedade em geral, o que é que se passa? Temos que entender, não é? Temos que ver que há coisas que interessam mais do que outras, e estamos muito inclinados para medir por números. Da Ballard Pond, é o Ballard Pond. Teu bebezinho. O meu bebê que já tem 2 anos. Calma lá, calma lá, vamos lá explicar. Sim, tenho uma banda, os Ballard Pond, uma banda de indie folk, há 2 anos, que já esteve aqui a tocar e que muito agora bem. Vai ter concerto em 2014 e que agora vamos lançar agora um vídeo no Natal, portanto... Quem nos estiver a ouvir, que vá ao nosso Facebook, www.facebook.com/theballardpond, não tem nada que enganar, e nos próximos dias irá aparecer aí um vídeo do nosso novo tema, que vai ser o nosso novo single. O que é que significa para ti esta banda? É o teu projeto? É o teu... Acho que a minha banda... nós todos os músicos têm esse desejo. Acho que não sou exceção. É o teu grito de Ipiranga no mundo da música? Mas não me quis afirmar nem coisa do género. Não, eu senti necessidade de... Senti necessidade de mostrar algo que não conseguia mostrar com a televisão. E achei que podíamos, com as nossas composições, que fogem um bocadinho àquilo que se pratica em Portugal, ao nível da música, acho que podíamos mudar um pouco a forma como a música portuguesa é encarada. E dar a conhecer novas sonoridades que se calhar não são tão conhecidas cá em território nacional. Novas temáticas em letras, novos arranjos... Achei que seria interessante, não só para mim e para os outros dois rapazes, ou os colegas de banda, não seria interessante só para nós, mas como também para muita gente. Nos dá palavra de ponto, está a verdadeira Sarah Butler? Claro que está. A verdadeira, verdadeiríssima. A verdadeira Sarah Butler. Eu sou em palco aquilo que eu sou, Sarah. Não há cá máscaras, não há cá... adereços e cenografia e porcarias à volta, não. É a Sara que lá está, a Sara que pega na primeira camisola que aparece e não se preocupa minimamente com o visual nem com a maquilhagem, porque nem sei colocar um eyeliner antes dos concertos. É a Sara, é a verdadeira Sara que lá está, sim. Tu grito de revolta também contra a ficção? Dizeres, pá, eu não sou só isto. Não foi nenhuma chapada de luva branca, não foi, nem foi nenhuma retaliação, coisa do género. Não foi nada disso. Eu apenas quis... Eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de compor, sempre gostei de tocar. E vi aqui a minha oportunidade para poder ser feliz. Porque eu sinto-me feliz com isto. Mas da Ballard Pond, tem prazo de validade ou nem sequer pensas nisso? Como assim prazo de validade? É a mesma coisa que o período de aprendizagem. Nunca consegues estabelecer um deadline ou uma data de fim. Não vais conseguir isso. Quando acabar, quando tiver que acabar, acabou. Mas quando tiver que estar no auge e conseguir lançar álbuns atrás de álbuns e ter casa cheia em salas maiores, não é? Mas ter casa cheia nos concertos, Isso vai acontecer, pode acontecer, pode não acontecer. Quando tiver que acabar, acabou. Se continuar, continua ainda bem. E vamos ser felizes, os três, com a nossa filosofia, com a nossa química musical. Não vamos pensar nisso, não é? Mas não vais sentir remorsos ou alguma tristeza se um dia, em todos em concordância, tiverem que acabar com o projeto? É o que eu te digo, se tiver que acabar por algum motivo, eu acredito que há sempre um motivo para tudo. Se tiver que acabar por um motivo que eu não vejo ou que ninguém vê por agora, esse motivo há de nos chegar aos olhos e nunca... Não, se tiver mesmo que acabar, não há que sentir arrependimento. Mas se isso acontecer, e eu não gosto de pensar nestas coisas, não é? Mas se isso eventualmente acontecer, terei de encontrar outros compositores que partilhem a mesma visão, partilhem a mesma filosofia, o mesmo gosto musical... E sim, podemos fazer outra coisa completamente diferente, para não, porque uma banda é uma banda, não é? Não vou estar a criar outros de Ballard Pond, porque isso nunca iria acontecer. E não seria justo da minha parte estar a fazer uma coisa dessas. Eu posso sair, o meu colega Hugo pode sair, o Juan pode sair. Nós não sabemos o dia da manhã. Pode-nos cair um satélite em cima, podemos morrer todos, pode cair um meteorito... O mundo pode acabar amanhã, nós não sabemos o futuro, portanto, não gosto de pensar nestas coisas. E ao fazer-me essa pergunta, eu não tenho uma resposta estruturada, nem tenho uma resposta pensada. Mas é como te digo, tudo acontece por um motivo na vida. Para quando um CD? Para muito breve. Temos novidades em 2014. Temos novidades em 2014. Podes garantir isso, pelo menos. Vamos ter novidades em 2014. Sim, vamos ter, mas não só a nível musical, porque eu agora estou também atrás das câmaras, arranjei um novo equipamento e penso ser eu a realizar os próprios videoclipes dos Ballard Pond. Muito bem, muito bem. Sara multifacetada, quem não conhece esta mas se eu não conseguir, eu preciso de ajuda, ok? Alguém que me estiver a ouvir, realizador, técnicos de som, vá lá. Eu não tenho uma perche, eu preciso de uma perche. Estou chamado de impulso jovem. Eu tenho uma meia térmica para substituir o filtro no meu microfone. É tudo muito caseiro, eu estou a aprender. Lá está, estou em período de aprendizagem. Faltam 5 minutos para terminarmos mais um conversa. É lá, ainda falta tanto tempo, eu pensei que já tinha acabado. Não, estou a brincar, não te quero ver pelas costas. Está a ser tão mal. Assim, faltam 5 minutos para terminarmos esta conversa. Que eu quero que eu te diga rapidamente. Não, brincar. Mas coisas filosóficas. O que é que a fotografia significa para ti? Também significa muito, sim. Deixa-me só ver as horas. Desculpa. Isto é sábado, neste momento são 5 para as 8 da noite. Sim. Ok. Eu não sabia. Não, porque eu não tenho horas ao pé de mim, eu não uso relógio. Ah, ok. Fotografia significa muito. Como lá está, como que eu te disse, comprei um novo equipamento, tenho uma máquina nova. E foi um investimento que eu fiz. E sinto-me muito contente porque agora já posso fotografar concertos de outras bandas sem me estar a queixar que há grão a mais nas fotografias e que não há luz e eu não tenho ISO nem exposição para conseguir uma boa fotografia, coisa que acontecia quando eu tinha a minha antiga máquina, infelizmente, mas já a substituí. Mas significa muito e eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo um pouco na vida, gosto de tudo, tudinho. E acho que consigo aliar estas coisas, consigo juntar tudo isto e fazer um bolo bonito com morangos em cima ou uma sopa apetitosa. Portanto, são os meus ingredientes para a sopa e a sopa sou eu, é a minha vida. Por onde caminha a Sarah Butler? Ai Jesus, olha, daqui a nada caminha ali para aquela porta, vai ali para a Graça, estás a ver, e vai ficar lá umas horas. Não, a Sarah caminha... Não sei para onde é que eu sei, tenho perfeita noção. Mas tu gostas de pensar no futuro, és uma rapariga do presente. Eu vivo o presente, mas também vivo muito o passado, sabes? Também tenho muitas saudades de algumas coisas, que não vou falar agora. Mas eu caminho numa direção, não te vou dizer se é boa ou se é má, porque não sei para onde é que eu caminho. Porque também estou num país que está a atravessar dificuldades, estamos todos... Na mesma, não é? Não avançamos, não há empregos, jovens andam a sofrer bastante, e não são jovens, famílias inteiras andam a sofrer. Portanto, eu não sei para onde é que eu caminho, mas eu tenho perfeita noção daquilo que sou, tenho perfeita noção das minhas capacidades, tenho perfeita noção que já vivi bastante para a minha idade, mas mesmo bastante. Ninguém, até há pouca gente que viveu com a minha idade aquilo que eu vivi. Não digo o lado negativo, nem problemas pessoais, porque isso, nem estou a contar com isso, porque seria estúpido a minha parte estar a dizer que já passei por muito mais do que essas pessoas. Não de todo, felizmente nunca tive dificuldades, graças a Deus, mas já trabalhei bastante e já sofri na pele muita coisa. Portanto, acho que vou levar a minha mochila às costas, levo as minhas memórias às costas, a minha experiência às costas e vou partir à descoberta. É o que eu estou a fazer neste momento. Quem é Sarah Butler? Sarah Butler. Sarah Butler é uma rapariga, uma mulher. É uma mulher muito segura de si, bastante independente, com muitos interesses e variados, que gosta muito de sonhar acordada. E às vezes perde noção da realidade. E quando é demasiado racional, pode causar muitos problemas e pode imaginar coisas na cabeça dela que não são verdade. Mas é uma pessoa interessante de se conhecer. Eu acho que sim. Digo eu gostaria de ter uma amiga, Sara, para poder partilhar as minhas paranoias e as minhas loucuras. E foi assim mais uma conversa de esquina com a Sarah Butler. Desde já, muito obrigado por ter estado. Obrigada aqui. Obrigada eu, Rubens. Já sabes, programa. Quando quiseres, venho aqui dar-te uma ajudinha. Ah, pensava que ias me convidar para um café. Bem, não, isso a gente combina para outra altura. Ok. Mais uma conversa de esquina com a Sarah Butler, mesmo alguns dias antes do Natal. Todos bom Natal a todos. Muitas prendidas desse sapatinho. E não falem da crise aos meninos, está bem? Porque não falem. Eu sei que é difícil e eu sei que estamos todos a sofrer e que estamos todos a chorar pelos cantos, mas tentem que eles acreditem no Pai Natal, mesmo que seja só o amor que têm para lhes dar. Os meus pais ainda dizem que o Pai Natal existe. Eu não acredito no que eu estou a ver. Vais sim, mas vais ouvir. Eu não acredito no que eu estou vamos a ver. Vamos acabar com os da Ballard Pond aqui nas conversas de esquina. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Foi Sarah Butler beijinhos. Nas conversas de esquina. Tchau, tchau. When I turn